E aí, Sorel? Que história é essa aí de Zé Marafa? Que lombra cabulosa, qual que é dessa fita aí? Se ligue na ideia, palavra de irmão. Sorel é meu nome, hip hop em ação. De olho no moleque, descalço na favela. De uma família pobre, escapando da miséria. Na rua é meio pá, melhor nem comentar. Tá cheio de potoqueiro que só sabe turrar. Na televisão, a mesma ilusão. Vida de barão, utopia de ladrão. Queria ser herói, queria ser artista. Tipo Homem-Aranha, fugindo da polícia. Seu pai passava droga, afundado na cachaça. O moleque não tem culpa de nascer na casa errada. Que casa que nada, barraco de madeira. Na periferia, a vida é dura a vida inteira. Aprendeu a fumar cigarro, que merda, hein, moleque. Pensa que não dá nada, daqui a pouco tá fumando beck. Só casinha armada, só ideia errada. Seu nome era José, vulgo Zé Marafa. Só casinha armada, só ideia errada. Seu nome era José, vulgo Zé Marafa. Lá vai o Zé, maluco da quebrada. Se liga, Zé, os homens tão na área. Enrola, acende, vira fumaça. De olho na esquina, falou Zé Marafa. Lá vai o Zé, maluco da quebrada. Se liga, Zé, os homens tão na área. Enrola, acende, vira fumaça. De olho na esquina, falou Zé Marafa. E aí, Zé, de boa? De boa. E essa parada aí? Pô, peguei lá embaixo. Vai salvar? Pô, demorou, né? Então pega a leda aí. Então. Ele fumava e não parava, junto com a rapaziada. E ninguém discriminava, todo mundo respeitava. Lá vai o Zé, maluco da quebrada. Se liga, Zé, os homens tão na área. Vida de brau é normal, só que o bagulho é legal. Se os homens pega é mal, aí o Zé tá no sal. Vai ter que pagar propina pra poder ficar de boa. 100 real, 1000 real, melhor não marca touca. Só que invadir a boca do seu pai, aí já era. Que pai ia ter que ver, seu coroa puxa a cela. Só tinha 16 anos de idade, sem recha, sem treta. Foi parar no cage, sem acusação. Não devia nada, a lei soltou o Zé, sozinho na quebrada. Agora o Zé Marafa vai ter que se adiantar. Daqui pra frente, cabeças vão rolar. Lá vai o Zé, maluco da quebrada. Se liga, Zé, os homens tão na área. Enrola, acende, vira fumaça. De olho na esquina, falou Zé Marafa. Lá vai o Zé, maluco da quebrada. Se liga, Zé, os homens tão na área. Enrola, acende, vira fumaça. De olho na esquina, falou Zé Marafa. O tempo passou e o Zé ficou diferente. Fileira no prato, descarregando o pente. Seu estilo mudou, ficou com cara de mal. Só não deixou de curtir rap nacional. Doido pra carai, né não, Jão? Então, só de Nike choque, ciclone correntão. Todo freio de bura, velho, ninguém segura. Tomar cuidado, Zé, tira o pé da sepultura. Mas o Zé Marafa confiava demais. Tava juntando uma grana pra tirar o seu pai. Tráfico de pó, nunca andava só. Olho grande no B.O., várias putas no mocó. Zé Marafa quer sair, quer curtir, não interessa. Na rádio pirata tão falando de uma festa. Hoje eu vou pro frevo, falou Zé Marafa. Todos se reuniram, só a rapaziada. Lá dentro tá lotada, aqui fora só o frio. Vamos cair pra dentro, demorou, nem me viu. Só rola som da hora, o rap explodiu. Invadiu o Brasil e o Zé Marafa sumiu. O cara tava louco, ó, viajou na lombra. Saiu de quebrada, do baile com a dona. Todo mundo preocupado, ele desapareceu. Ficou a pergunta, será que o Zé morreu? Ih, carai, lá no palco é o Zé. Pegou o microfone, vamos ver de qual que é. Fé e atitude, maloqueiro, não se ilude. O Zé não vai morrer, vai crescer com saúde. O nosso exemplo tá aí, você que não entendeu. Só mata quem quiser, o Zé aqui não morreu. Lá vai o Zé, maluco da quebrada. Se liga, Zé, os homens tão na área. Enrola, acende, vira fumaça. De olho na esquina, falou Zé Marafa. Lá vai o Zé, maluco da quebrada. Se liga, Zé, os homens tão na área. Enrola, acende, vira fumaça. De olho na esquina, falou Zé Marafa. Lá vai o Zé, maluco da quebrada. Se liga, Zé, os homens tão na área. Enrola, acende, vira fumaça. De olho na esquina, falou Zé Marafa. Lá vai o Zé, maluco da quebrada. Se liga, Zé, os homens tão na área. Enrola, acende,